Cheiro 14, página 111, capítulo 11. Os meus pés recuam automaticamente e escondo-me entre as árvores. Tapo a boca com a luva para dispersar o branco da respiração no ar gelado. A adrenalina atravessa-me o corpo, varrendo-me todas as preocupações do dia, da mente, ao mesmo tempo que me concentro no perigo imediato à minha frente. O que é que se passa? O Thread mandou ligar a vedação como mais uma medida de precaução? Ou saberá que hoje eu escapei à sua malha? Estará decidido a manter-me fora do Distrito 12 até me conseguir capturar e prender? Arrastar-me para a praça para me meter na cadeia? Ou chicotear ou enforcar? Acalma-te, digo a mim mesma. Não é a primeira vez que sou apanhada fora do Distrito pela vedação eletrificada. Aconteceu várias vezes ao longo dos anos, mas o Gale estava sempre comigo. Escolhíamos apenas uma árvore confortável para passar o tempo, até a eletricidade ser desligada, o que acabava sempre por acontecer. Quando me atrasava, a prima vinha ao prado ver se a vedação estava ligada, para a minha mãe não se preocupar. Hoje, porém, a minha família nunca iria imaginar que eu estaria no bosque. Tomei até medidas para as enganar. Portanto, se eu não aparecer, irão ficar preocupadas. E há uma parte de mim que também está preocupada. Porque não tenho a certeza de que isto seja apenas uma coincidência. Ligarem a eletricidade, precisamente no dia em que eu regresso ao bosque. Pensei que ninguém me visse passar por baixo da vedação, mas quem sabe? Há sempre espiões de aluguer. Alguém viu o Gale beijar-me neste preciso lugar. Espreito através das árvores para o prado, além da vedação. Só consigo ver a neve, iluminada aqui e ali pela luz das janelas na orla do jazigo. Não há soldados da paz à vista, nenhum sinal de que esteja a ser perseguida. Quer o Thread saiba, quer não, que saí hoje do distrito, percebo que o meu procedimento tem de ser o mesmo. Transpor a vedação sem ser vista e fingir que nunca saí. Qualquer contacto com o arame ou as espirais de arame farpado no topo significaria a eletrocução imediata. Não me parece que consiga escavar por baixo da vedação sem arriscar ser vista e, de qualquer maneira, o chão está gelado. Só me resta uma alternativa. De uma maneira ou de outra, vou ter de passar por cima. Começo a contornar a orla do bosque, procurando uma árvore com um ramo alto e comprido que sirva o meu desígnio. Depois de andar quase 2 quilómetros, encontro um velho bordo, que talvez sirva. O tronco é demasiado largo e liso para trepar e não tem ramos baixos. Subo a uma árvore vizinha e dou um salto perigoso para o bordo, quase me desequilibrando na casca escorregadia. Mas consigo segurar-me e arrasto-me lentamente por um ramo que paira sobre o arame farpado. Quando olho para baixo, lembro-me da razão porque eu e o Gale sempre esperámos no bosque, em vez de tentar transpor a vedação. Para evitar ser eletrocutada, tenho de estar a pelo menos 6 metros de altura. Calculo que o meu ramo esteja a 7,5. É uma queda longa e perigosa. Mesmo para alguém com anos de experiência em trepar árvores. Mas qual é a alternativa? Podia procurar outro ramo. Mas está quase de noite agora. A neve, que continua a cair, ocultará o luar. Aqui, pelo menos, vejo que tenho um banco de neve para amortecer a queda. Mesmo que conseguisse encontrar outro ramo, o que é pouco provável, quem sabe onde poderia cair? Penduro o saco de caça vazio ao pescoço e desço lentamente até me encontrar pendurada pelas mãos. Durante um momento encho-me de coragem, depois solto os dedos. Há a sensação da queda. Depois atinjo o chão com uma sacudidela que me atravessa a espinha. Um segundo depois, o meu traseiro bate pesadamente no chão. Deito-me na neve, tentando avaliar os estragos. Sem me levantar, percebo pela dor no calcanhar esquerdo e no cóccix que estou ferida. Resta saber com que gravidade. Espero apenas algumas contusões. Mas quando me obrigo a levantar, sinto que também parti alguma coisa. Consigo andar, porém, e então ponho-me a mexer, tentando disfarçar o cochear o melhor que posso. A minha mãe e a prima não podem saber que estive no bosque. Tenho de arranjar algum álibi, por mais fraco que seja. Como algumas das lojas na praça ainda estão abertas, entro numa e compro pano branco para ligaduras. Afinal, as nossas reservas estão quase no fim. Noutra, compro um saco de rebuçados para a prima. Meto um dos rebuçados na boca, sentindo a hortelã-pimenta derreter-se na língua. E percebo que é a primeira coisa que como hoje. Tinha planeado fazer uma refeição no lago, mas depois de ver a condição da Bonnie e da Twill, parecia mal tirar-lhes um único bocado de comida. Quando chego a casa, o meu calcanhar esquerdo já não suporta mais peso. Decido dizer à minha mãe que estava a tentar arranjar uma fenda no telhado da nossa velha casa e que escorreguei. Quanto à comida em falta, tentarei não ser muito precisa relativamente a quem a entreguei. Arrasto-me até à porta, pronta para me deixar cair diante da lareira. Em vez disso, apanho outro choque. Dois soldados da paz, um homem e uma mulher, estão à entrada da nossa cozinha. A mulher mostra-se impassível, mas deteto um indício de surpresa no rosto do homem. Não me esperavam. Sabem que eu estava no bosque e que devia lá estar presa neste momento. Olá, cumprimento numa voz neutra. A minha mãe aparece atrás deles, mas mantém-se à distância. Cá está ela, mesmo a tempo de jantar, anuncia, um pouco animada demais. Estou atrasadíssima para o jantar. Penso em descalçar as botas, como faria normalmente, mas duvido que o consiga sem revelar as minhas lesões. Então, tiro apenas o capuz molhado e sacudo a neve do cabelo. Posso ajudar-vos em alguma coisa? Pergunto aos soldados. O comandante Thread pediu-nos para lhe dar um recado, responde a mulher. Estão à espera há horas, acrescenta a minha mãe. Estiveram à espera que eu não voltasse, para confirmarem que fui eletrocutada pela vedação ou que fiquei presa no bosque e assim poderem interrogar a minha família. Deve ser um recado importante, comento. Podemos saber onde esteve, senhorita Everdeen? Pergunta a mulher. Seria mais fácil perguntar onde não estive, respondo, fingindo-me exasperada. Entro na cozinha, obrigando-me a andar normalmente, apesar de cada passo ser excruciante. Passo por entre os soldados e consigo chegar à mesa da cozinha. Deixo cair o meu saco e volto-me para a prima, que me observa muito hirta junto à lareira. O Haymitch e o Pita também estão presentes, sentados num par de cadeiras de baloiço iguais, jogando xadrez. Estarão aqui por acaso ou foram convidados pelos soldados da paz? Seja como for, fico contente por os ver. Então, onde é que não estiveste? Pergunta o Haymitch com uma voz entediada. Bem, não estive a falar com o homem das cabras para tratar de emprenhar a cabra da prima, porque alguém me deu indicações totalmente erradas para chegar à casa dele. Dirijo-me à prima de maneira enfática. Não dei nada, protesta a prima. Disse-te exatamente onde ele mora. Disseste que ele morava junto à entrada oeste para a mina, afirmo. A entrada leste, corrige-me a prima. Disseste oeste, distintamente, porque depois eu perguntei, perto do Monte de Escórias? E tu respondeste, sim. O monte junto à entrada leste, insiste a prima pacientemente. Não. Quando é que disseste isso? Pergunto. Ontem à noite, intervém o Haymitch. E disse claramente a entrada leste, acrescenta o Pita. Depois olha para o Haymitch e os dois riem-se. Lança um olhar furioso ao Pita e ele tenta parecer arrependido. Desculpa, mas é o que eu digo sempre. Tu não ouves quando as pessoas falam contigo. Aposto que te disseram hoje que ele já lá não morava e tu voltaste a não ouvir, acrescenta o Haymitch. Cala-te, Haymitch, atiro-lhe, indicando claramente que ele tem razão. O Haymitch e o Pita desatam a rir e a prima esboça um sorriso. Muito bem, então outra pessoa pode tratar de emprenhar a estúpida da cabra, replico, provocando apenas mais risos. E eu penso, é por isso que eles chegaram tão longe, o Haymitch e o Pita, nunca se desmancham. Olho para os soldados da paz. O homem está a sorrir, mas a mulher não parece convencida. O que traz no saco? Pergunta rispidamente. Sei que está à espera de ver animais ou plantas silvestres. Qualquer coisa que declaradamente me incrimine. Despejo o conteúdo sobre a mesa. O que pode ver? Ah, ótimo, comenta a minha mãe, examinando o pano. Já estávamos a ficar sem ligaduras. O Pita aproxima-se da mesa e abre o saco de rebuçados. Rebuçados de hortelã-pimenta, declara, metendo um na boca. São meus, tento tirar-lhe o saco. Ele atira-o para o Haymitch, que mete um punhado de rebuçados na boca, antes de passar o saco à prima. Ela ri-se. Nenhum de vocês merece rebuçados, exclamo. Porquê? Porque temos razão? O Pita abraça-me. Solto um pequeno guincho ao sentir uma dor no cóccix. Tento transformá-lo num ruído de indignação, mas percebo, nos olhos do Pita, que ele sabe que estou magoada. Pronto, a prima disse o este. Eu ouvi o este, claramente. E somos todos idiotas. Está melhor assim? Muito melhor, respondo. E aceito o beijo dele. Depois olho para os soldados da paz, como se me lembrasse de repente de que eles estão presentes. Têm um recado para mim? Do comandante Thread, diz a mulher. Ele queria que soubesse que a vedação à volta do Distrito 12 passará a estar ligada 24 horas por dia. Já não estava? Pergunto, num tom talvez demasiado inocente. O comandante achou que pudesse estar interessada em transmitir essa informação ao seu primo, continua a mulher. Obrigada, eu digo-lhe. Tenho a certeza de que iremos todos dormir mais descansados, agora que a segurança foi reforçada. Estou a exagerar, eu sei. Mas o comentário dá-me uma sensação de gozo. A mulher endurece o queixo. Nada correu como ela tinha planeado, mas já não tem mais ordens. Faz uma curta vénia e vai-se embora com o homem atrás dela. Assim que a minha mãe fecha a porta, deixo-me cair sobre a mesa. Que foi? Pergunta o Pete, segurando-me com firmeza. Magoei o pé esquerdo, o calcanhar, e o meu cóccix também teve um dia mau. Ele ajuda-me a sentar-me numa das cadeiras de balouço e eu acomodo-me na almofada. A minha mãe tira-me as botas. O que aconteceu? Escorreguei e caí, respondo. Quatro pares de olhos olham para mim incrédulos, no gelo. Mas todos sabemos que a casa deve estar sob escuta. E que não é seguro falar abertamente. Não aqui, não agora. Depois de me tirar a meia, a minha mãe apalpa-me os ossos do calcanhar esquerdo com os dedos e eu estremeço. Pode haver uma fratura, diz-me. Depois examina o outro pé. Este parece estar bem. Também acha que o meu cóccix ficou bastante magoado. A prima vai buscar o meu pijama e o meu roupão. Depois de me trocar, a minha mãe prepara um emplastro de neve para o meu calcanhar esquerdo e apoia-me o pé numa almofada. Como três tigelas de guisado e metade de um pão, enquanto os outros jantam à mesa. Fico a olhar para o fogo, pensando na Bonnie e na Twill, esperando que a neve, pesada e molhada, já tenha apagado as minhas pegadas. A prima vem sentar-se no chão ao meu lado, encostando a cabeça ao meu joelho. Chupamos rebuçados de hortelã-pimenta, enquanto lhe penteio o cabelo louro e macio para trás da orelha. Como correu a escola hoje? Sondo. Bem, aprendemos sobre os derivados do carvão, responde ela. Olhamos para o fogo durante algum tempo. Vais experimentar os teus vestidos de noiva? Hoje não, talvez amanhã, respondo. Espera até eu chegar a casa, está bem? Claro. Se não me prenderem primeiro. A minha mãe dá-me uma chávena de chá de camomila com uma dose de xarope para o sono e as minhas pálpebras começam logo a fechar-se. Depois, liga-me o pé magoado e o Pita oferece-se para me levar para a cama. Começo por me apoiar no ombro dele, mas sinto-me tão pouco firme que ele pega-me ao colo e leva-me para cima. Mete-me na cama e diz boa noite, mas eu prendo-lhe a mão e não o deixo partir. Um dos efeitos secundários do xarope é que torna as pessoas menos inibidas, como a aguardente, e sei que tenho de controlar a língua. Mas não quero que ele se vá embora. Na verdade, quero que ele se meta na cama comigo para estar presente quando os pesadelos chegarem hoje à noite. Por alguma razão que não consigo formular, sei que não posso pedir-lhe isso. Não vá já. Espera até eu adormecer. Peço. O Pita senta-se na borda da cama, aquecendo-me a mão nas dele. Cheguei a pensar que tinhas mudado de ideias hoje, quando estavas atrasada para o jantar. Estou um pouco confusa, mas consigo perceber o que ele quer dizer. Com a vedação eletrificada, o meu atraso e os soldados da paz à espera, ele pensou que eu tivesse fugido, talvez com o Gale. Não, ter-te-ia avisado, asseguro-lhe. Puxo a mão dele para cima e encosto à minha bochecha, inalando o leve perfume a canela e endro dos pães que ele deve ter cozido hoje. Quero contar-lhe da Twill e da Bonnie e do Mutim e da fantasia do Distrito 13, mas não é seguro fazê-lo e sinto que vou adormecer. Só consigo dizer mais duas palavras. Fica comigo. Quando os tentáculos do xarope do sono me submergem, ouço ainda murmurar uma palavra em resposta, mas não a percebo. A minha mãe deixa-me dormir até ao meio-dia. Depois acorda-me para me examinar o calcanhar. Recebo ordens para ficar uma semana na cama a descansar. E não me oponho, porque me sinto péssima. Não é só o calcanhar e o cóccix. O corpo inteiro dói-me de cansaço. Então, deixo a minha mãe tratar de mim e dar-me o pequeno almoço na cama e aconchegar outra colcha à minha volta. Depois fico ali deitada, olhando pela janela para o céu de inverno, interrogando-me como tudo aquilo irá acabar. Penso muito na Bonnie e na Twill e na pilha de vestidos de noiva no andar de baixo. E se o Thread irá descobrir como eu voltei a entrar e mandar prender-me? É estranho, porque ele podia simplesmente prender-me, de qualquer maneira, com base em crimes passados. Mas talvez precise de algo verdadeiramente irrefutável para o fazer, agora que sou uma vencedora. E pergunto a mim mesma se o presidente Snow não estará em contacto com o Thread. Penso que é pouco provável que soubesse da existência do velho Cray, mas agora que me tornei um problema nacional, estará a instruir cuidadosamente o Thread sobre o que fazer? Ou estará o Thread a agir sozinho? Em todo caso, tenho a certeza de que ambos concordariam em manter-me presa aqui dentro do distrito com aquela vedação. Mesmo que conseguisse descobrir uma maneira de fugir, talvez lançando uma corda àquele ramo do bordo e trepar para fora, nunca poderia fugir com a família e os amigos agora. E de qualquer maneira já disse ao Gale que ficaria para lutar. Durante os dias seguintes, sobressalto-me sempre que ouço alguém bater à porta. No entanto, não aparecem soldados da paz para me prender e, por fim, começo a descontrair-me. Sinto-me ainda mais tranquila quando Pita me conta, por acaso, que a eletricidade está desligada em algumas partes da vedação, porque equipas de soldados estão a fixar a base do arame ao chão. O Thread deve achar que eu passei por baixo da vedação, mesmo com aquela corrente mortal ligada. É um alívio para o distrito ter os soldados da paz ocupados a fazer alguma coisa além de maltratar as pessoas. O Pita visita-me todos os dias para me trazer pãezinhos de queijo e começa a ajudar-me com o meu livro de família. É uma coisa estranha, feita de pergaminho e couro. Um ervanário, antepassado da família da minha mãe, começou a compô-lo há muito tempo. O livro é constituído por várias páginas de desenhos a tinta de plantas com descrições das suas utilizações medicinais. O meu pai acrescentou uma secção sobre plantas comestíveis, que depois de ele morrer, me serviu de guia para sustentar a família. Há muito tempo que quero registar os meus próprios conhecimentos no livro, coisas que aprendi com a experiência ou com o Gale, e também as informações que adquiri quando estava a treinar-me para os jogos. Não o fiz ainda porque não sou artista, e é fundamental que as imagens sejam desenhadas com exatidão. É aí que entra o Pita. Algumas das plantas ele já conhece, outras copia-as a partir de exemplares secos, e outras tenho de descrever. Ele faz esboços em papel de rascunho até eu ficar satisfeita com o resultado, e só então o deixo desenhá-las no livro. Depois disso, escrevo com muito cuidado tudo o que sei acerca da planta. É um trabalho tranquilo e absorvente que me ajuda a esquecer os meus problemas. Gosto de observar as mãos do Pita quando desenha, dando vida a uma página branca com traços de tinta, acrescentando toques de cor ao livro preto e amarelado. O rosto dele adota uma expressão especial quando se concentra. O seu ar, normalmente descontraído, é substituído por algo mais profundo e distante, que sugere um mundo inteiro guardado no seu íntimo. Já vi vislumbres disso, na arena, ou quando fala para uma multidão, ou daquela vez em que afastou as armas que os soldados da paz apontavam para mim no Distrito 11. Não sei bem o que pensar disso. Gosto também de lhe fitar as pestanas, que normalmente não se notam muito, porque são tão louras. De perto, porém, à luz do sol, entrando de viés pela janela, são de uma clara cor dourada e tão compridas que não percebo como não ficam emaranhadas quando pestaneja. Uma tarde, o Pita para de colorir uma flor e olha para mim, tão de repente que me assusto, como se tivesse sido apanhada a espiá-lo, o que de certa e estranha forma até era o que estava a fazer. Mas ele diz apenas: "Sabes, acho que é a primeira vez que estamos juntos a fazer uma coisa normal." Pois é, concordo. Toda a nossa relação tem sido afetada pelos jogos. Nunca foi normal. É bom para variar. Todas as tardes ele leva-me para o resto do chão para uma troca de cenário e eu irrito toda a gente ligando a televisão. Normalmente só a ligamos quando é obrigatório, porque a mistura de propaganda e manifestações de poder do Capitólio, incluindo trechos de 74 anos de Jogos da Fome, é completamente execrável. Mas agora estou à procura de algo específico. O Mimo Gaio, no qual a Bonnie e a Twill baseiam todas as suas esperanças. Sei que provavelmente é um disparate, mas se for, quero pô-lo de parte e apagar para sempre da minha mente a ideia de um Distrito 13 próspero e independente. Vejo pela primeira vez numa reportagem em que se referem à Idade das Trevas. Quando mostram os restos fumegantes da Casa da Justiça no Distrito 13, vislumbro apenas a parte inferior da asa preta e branca de um mimo-gaio que atravessa o canto superior direito do ecrã. Na verdade, isso não prova nada. É apenas uma imagem antiga que acompanha uma história remota. No entanto, alguns dias depois, outra coisa chama-me a atenção. Um pivô está a ler uma notícia sobre a falta de grafite que afeta a produção de artigos no Distrito 3. Depois, cortam para o que devia ser a imagem em direto de uma jornalista, envergando um fato protetor diante das ruínas da Casa da Justiça, no Distrito 13. Através da sua máscara, ela anuncia que, infelizmente, um estudo acabou, hoje mesmo, de determinar que as minas do Distrito 13 estão ainda demasiado tóxicas para poderem ser exploradas. Fim da história. Contudo, mesmo antes de voltarem para o pivô, vejo o brilho inconfundível da asa daquele mesmo mimo-gaio. A jornalista Foi apenas inserida nas imagens antigas. Não está no Distrito 13. O que suscita a pergunta: o que é que está?